Caríssimos estudantes da UC Sociologia 1, Turma B, professora Márcia Tosta Dias. Segue o conteúdo de nossa aula 3, O suicídio como problema sociológico em Emily Durkheim. Vamos abordar fatores extrassociais, o primeiro livro, capítulo 1, né? Suicídio e estados psicopáticos, capítulo 2, raça e hereditariedade, e capítulo 3, suicídio e os fatores cósmicos. Então, na verdade, eu gostaria de. Eu vou me deter mais na introdução. Na introdução, porque ali são dadas pistas muito importantes. O que é fundamental, e é para isso também que a gente lê esse trabalho do Durkheim, é para entender como é que ele vai construindo uma perspectiva de análise sociológica para o estudo de um fato social, que é assim que ele chama, né? Então, nessa introdução, a gente vê um trabalho tal como ele vai começando. Porque ele se dedica à construção de categorias de análise, né? A conceitos. Então, ele segue discutindo com o leitor, né? Inclusive orientando o leitor, até que ele chegue numa definição sobre o que é o suicídio. Para a análise sociológica. Então, quer dizer, a partir do interesse da sociologia por esse tema, como é que ele deve ser abordado? O que que ele deve, o que que essa categoria deve conter no sentido de orientar as várias dimensões que a análise do fenômeno, ele usa essa expressão também, análise de um fenômeno ou de um fato social, né? Então, quer dizer, a questão. Então, eu vou falar que eu tenho várias questões que são introdutórias à introdução, né? Que eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês prestarem atenção, porque é realmente um fazer que está sendo construído aí, né? Até que ele comece a análise, daí é muito interessante porque ele já diz logo de saída, né? Aqui que ele veio, o que que é que ele quer demonstrar, né? Inclusive pontuando o que seriam questões próprias da psicologia, então, portanto, questões muito próprias do mundo do indivíduo, e o que que interessaria no estudo de um fenômeno como o suicídio, para uma abordagem sociológica. Então, quer dizer, aí é muito importante que a gente acompanhe, né? Porque a gente vai exatamente transitar pelo caminho que ele traça para a análise sociológica. Uma outra questão eu já abordei, já falei com vocês, mas eu volto a insistir nisso, né? O tema do suicídio é extremamente delicado e complexo, né? É muito cheio de delicadezas, de prováveis proximidades que a gente tenha com o tema, né? Se já teve presente próximo da gente de alguma maneira e tudo mais. Então a gente é convidado aqui a tomar uma postura totalmente diferente, né? E tentar pensar, digamos assim, como se a gente já todo mundo fosse sociólogos diante de um trabalho de pesquisa a ser feito sobre uma questão que é uma questão complexa, mas poderia ser tantas outras questões complexas e delicadas, né? Sempre é delicado no mundo da sociologia. Nunca é fácil a gente se, né, imiscuir em determinadas realidades sociais para pesquisá-las, explorá-las no sentido de buscar a realidade de maneira mais profunda do que ela se apresenta para a gente, né? Então é sempre delicado. Agora, nesse caso, a gente tem temas, né? Temas que são temas, inclusive, muito atuais para a gente, né? Não exatamente suicídio, mas a questão das mortes, né? A gente viveu, tem vivido aí uma fase de uma proximidade com a questão da morte, né? De uma maneira ou de outra, ela se avizinhou da gente, né? A gente se envolveu, está envolvido de alguma maneira com esse tema. E esse é o tema, né? Esse é o tema. Logo de saída, o Durkheim vai dizer que em sociologia, o único caminho, ainda mais quando você vai tateando para compor uma nova área de trabalho, ele vai dizer: a comparação é o método mais eficiente, né? É o método mais eficiente, porque você vai definir uma coisa em comparação com outra que lhe é próxima. Né? Então, eu tenho duas coisas, eu tenho uma caneta e tenho uma lapiseira. Eu não sei direito o que é uma e o que é outra. Então, vamos supor, eu vou descrever uma e vou descrever outra. E vou procurar na bibliografia descrições desses objetos. E aí eu vou comparando e vou decidindo o que é até descobrir qual que é um, qual que é outro, né? Então ele vai fazendo isso, ele vai fazendo um tipo de uma acariação, sabe? Uma acariação, aproximar duas realidades, né? Para dizer qual será que se adequa melhor a essa discussão, a essa situação ou a esse fenômeno que eu preciso estudar, né? Então, nesse sentido, é que ele vai mexendo nos assuntos, né? E não tem como ser diferente. Então, quer dizer, a gente tem que fazer daquele jeito como ele já falou e eu já comentei com vocês, né? Vestir o guarda-pó do cientista, né? E tentar olhar para o objeto da maneira mais objetiva e científica possível, né? Então é isso. Vamos tentar enfrentar essa discussão aí da melhor maneira, né? E é uma maneira muito interessante. Ela é muito cheia de substância, né? A pesquisa que ele fez é uma coisa assim absurda. Bom, primeira questão, e daí os outros comentários vão surgindo aí conforme os assuntos forem aparecendo aqui no roteiro. Ele vai dizer o seguinte: a palavra suicídio, ela é corrente, né? Ela é uma palavra conhecida. Né? Por exemplo, vamos pensar na nossa realidade, uma palavra conhecida. Se vocês forem fazer uma pesquisa na rua, perguntar para as pessoas o que que elas entendem por suicídio, muita gente vai falar aquilo que de fato é, né? Então, a palavra já tem um significado definido, certo? Então ele diz: olha, é tão presente essa palavra no nosso cotidiano, que eu não precisaria, Durkheim, me dedicar a definir essa palavra. Só que eu preciso. Eu preciso por quê? Porque a gente conhece Os significados que foram atribuídos para suicídio a partir da experiência da vida cotidiana. A vida das pessoas que não são profissionais da coisa em geral, não é? Que não têm um olhar especializado para a coisa. Então, obrigatoriamente, esses significados, eles traduzem muito impressões, versões distintas, né? Emoções ligadas ao fenômeno, né? Então, a gente pode chamar aqui, e ele usa esse termo, né? São definições dadas pelo senso comum. Gente, queria só fazer um comentário. Eu agradeço tanto vocês que estão com a câmera aberta, obrigada. Eu sei que não é todo mundo que pode, que está em situação disso, mas não existe nada mais animador do que a gente ver algumas carinhas de vocês aí do outro lado. Então, essa designação do senso comum, ela já traz consigo arranjos, né? De significados, né? Então, elas já arranjam de alguma forma, ou as culturas vão fazendo isso, as várias culturas, né? E a gente precisa de outra definição. A definição na sociologia, ela vai acontecer no momento em que você transforma uma palavra comum num conceito. Isso vai acontecer com a gente logo, logo, quando a gente vai ter que definir, redefinir sociologicamente a palavra solidariedade. Né? Porque ela vai se transformar num conceito. Então, aqui o Durkheim vai tentar, né? Na parte 1 da introdução, ele vai tentando lidar com as várias dimensões do significado de suicídio, né? Qual que é a tarefa exploratória básica que ele propõe? Verificar, eu vou ler aqui minhas anotações, verificar entre os vários tipos de mortes, aqueles que tenham em comum caracteres suficientemente objetivos para poderem ser reconhecidos por qualquer observador de boa fé. Suficientemente próximos os significados, né? Os caracteres objetivos, suficientemente próximos dos que são geralmente qualificados sob a designação de suicídio, para que possamos, sem romper em demasia com o uso comum, conservar essa mesma expressão. Então ele poderia dizer: não, cientificamente nós vamos dar outro nome para esse negócio, né? Não vamos chamar de suicídio. Mas ele não vê sentido nisso, né? A gente só vai aprimorar a definição para que a gente possa aplicá-la a um processo de pesquisa do fenômeno, né? Ele oferece uma primeira definição, uma definição geral, né? Que contém um traço particular do fenômeno. Suicídio é a morte que resulta da ação da própria vítima. Geral e diz respeito ao significado global da coisa, né? Mas aí ele vai mostrando como que é importante a gente agregar outros elementos nessa questão, né? Por exemplo, ele vai dizer que essa ação da vítima, né, que diz respeito a, não, peraí, morte que resulta da ação da própria vítima. Então ela tem uma circularidade, essa definição, né? Ela parte de um agente que ele mesmo atua contra ele e o agente se transforma em vítima dele mesmo, né? Só para explorar um pouco mais. Então, ele vai dizer que na bibliografia, aliás, é isso também. Deixa só fazer um parênteses. Ele vai usar dados numéricos, né? Tanto que nessa introdução ele apresenta três tabelas. Vocês têm o livro aí, vocês podem ir folheando para a gente dar uma olhada nesse material, né? Não vou explorar isso, não, mas tem algumas coisas que é interessante de ir vendo. E ele trabalha com uma farta bibliografia. Essa farta não seria nada parecido com, né, dezenas de trabalhos, com alguns trabalhos publicados. São trabalhos feitos por médicos em geral, médicos que ele chama de alienistas, né, os atuais psiquiatras. Juristas, homens da lei em geral, que fazem os prontuários criminológicos, fazem balanços, né? E os censos, né? Os censos, contagem da população, população rural e urbana. Então, esses valores totais vão ser fundamentais para que um ponto alto dessa introdução aqui exista, que é a taxa de mortalidade e suicídio, né? Que ele vai trabalhar com isso. E ele vai analisar prontuários de asilos, hospitais psiquiátricos. Ele vai trabalhar com prontuários médicos também em geral disponíveis. Ele vai trabalhar com prontuários, não sei se dá para falar assim, processos jurídicos, né? Criminológicos, estatísticas criminológicas. E essas estatísticas, elas estão assim em pleno florescer durante o 19, principalmente em meados, né? Então vão aparecer autores que estão trabalhando já com dados censitários. Estão compilando os primeiros resultados demográficos, né? Vai surgir um sujeito feito Malthus, lembra? PA e PG, né? Todo mundo lembra isso, mas é isso, né? É um dos primeiros demógrafos, o cara que analisa o crescimento da população, a tendência. Por que é isso? Não, mas é. Fala, fala. Não, ele achava que ia ter um tipo de uma seleção natural, né? Porque não ia ter jeito na medida em que a população cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, né? É 1, 2, 3 versus 2, 4, 8, 16, 32, tarará, né? Então, não, mas é todo um plantel, né, de ideias as mais diversas, né? Se tem de tudo sendo produzido nesse 19. E então é isso. Então o Durkheim, ele vai fazer uma grande construção, né, Ela vai construir uma base de dados. Na verdade, é isso que ele vai fazer, né? E vocês vão ver aqui numa primeira tabela que tem, que ele apresenta, acho que é quadro que ele chama, quadro 1, na introdução. É, quadro 1, constância do suicídio nos primeiros países da Europa, números absolutos. E aí, depois, durante o texto, ele vai chamar atenção para os números que vêm entre parênteses, que são saltos, né? Saltos ou quedas, né? Ou cresce muito ou diminui muito. Daí nós vamos já tratar de como que ele explica essa evolução dos dados aí que são tomados, né? Mas voltamos lá para aquela definição, e aí o Durkheim vai falar assim: olha, tem muito na bibliografia a ideia de que essa ação que o agente pratica contra si mesmo, né? Ela em geral aparece como positiva, enfática, né? Positiva no sentido que tem uma objetividade, violenta, né? Que emprega o uso da força física. Então, as primeiras definições elas aparecem com essa, digamos assim, força, né? Mas ele vai dizer, não existe só essa dimensão positiva. Porque da perspectiva negativa, uma pessoa também pode causar a sua própria morte. Então, como é que isso acontece? Deixar de se alimentar, deixar de se cuidar, não deixar se cuidar. Não deixar se proteger ou não se proteger, ou tô pensando assim, por exemplo, em intempéries, né? Neve, frio rigoroso, né? Então, quer dizer, você também promove essa ação não a praticando diretamente, objetivamente, daí como ele está chamando, positivamente, né? Então, é uma outra estratégia que leva ao mesmo fim. Isso faz o Durkheim fazer uma observação que é muito importante também para a gente, que é o seguinte: tem menos importância para a abordagem sociológica a o que ele chama de natureza intrínseca dos atos. Então, não importa muito como a pessoa, e aí eu vou começar a usar aqui as expressões que ele usa, né? Que é renunciar à própria vida, né? Então, quando a pessoa ou dá cabo da própria vida. Então, quando a pessoa toma uma. Tem uma pratica uma ação com essa intenção, não importa, vai importar mais para psicologia, vai importar mais para outras ciências, como ela fez isso. Para a sociologia, vai importar muito mais a gente conseguir se aproximar um pouco sobre o que teria guiado essa intenção, essa decisão de renunciar à própria vida e renunciar à sociedade, que é o grande mote do estudo dele, né? Como eu já falei, vou repetir, vou explicar melhor isso, né? Então, ele vai dizer: não importa o meio, importa o fim. Pode parecer até redundante a frase, mas exatamente. O meio, como a coisa se realiza, ela não altera a natureza do fim. Certo? Então ele não vai ficar abordando como é que foi, como é que não foi, né? Hoje a gente. Eu vejo muito um hábito entre nós, entre as pessoas, né? Quando a gente recebe a notícia de uma morte, a gente logo quer saber por que que a pessoa morreu. Não é verdade? Não, seja lá em que circunstância for. Mas acontece isso, né? A gente se preocupa, né? E ainda um caso desse, ainda as pessoas falam, nossa, mas o que aconteceu? Que coisa, né? Como é que foi, né? Então, isso não é verdade, é um tipo de curiosidade, é mórbida, mas eu acho que acaba fazendo parte, né? É como se a gente quisesse se assegurar de alguma coisa sabendo como. Mas aí é interessante que ele, ao dizer isso, né? Quer dizer, em várias das hipóteses que são levantadas aqui, essa questão ela resvala, né? Ela quase se aproxima e você vê que ele acaba não se concentrando nisso, né? Ao mesmo tempo, ele fala que um dos grandes ganhos de uma análise sociológica desse fenômeno, desse fato social, é tratá-lo como um fato que integra a vida social. Porque tudo indica nos comentários dele que a ideia de um suicídio. Então, quer dizer, é aquilo que a gente estava falando, né? É pesado, e daí ele usa a palavra assim. É devastador, é monstruoso, né? Assim, a gente saber que aconteceu isso é uma coisa que dá. Mas aí o papel da sociologia é exatamente tirar essa dimensão, digamos assim, usando um termo que não está no Durkheim, né? Estigmatizada demais, né? Para entender que isso faz parte da vida social. Lamentavelmente, né? E é uma coisa que precisa ser estudada, e isso é muito interessante no Durkheim. O conhecimento é desinteressado, né? Não pode ter valores, não pode. Quer dizer, não, os valores pessoais do pesquisador não podem interferir na condução da pesquisa. Mas sim, ele busca que ao fim da pesquisa ele possa ter um material que possa servir para o mundo das políticas públicas, para propor correções no mundo da sociedade, de modo a tentar evitar que essas taxas, pelo menos, cresçam. Né? Então, tem esse papel, que é o papel da ciência, de certa forma, né? De desmistificar, né, um dado, um fato que faz parte, né, que diz respeito à vida das pessoas, né? Bom, uma outra questão que ele vai abordar diz respeito a um tipo de morte que é provocada pelo próprio agente, né? Mas só que ele, muito provável, mas ele provoca de maneira indireta. Quando ele faz, ele pratica essa ação que o expõe à morte, ele não faz isso para por fim na sua própria vida, mas ele faz por outro objetivo. Tipo, os exemplos que ele cita são de um soldado ou um oficial que para proteger o seu próprio pelotão, ele sai correndo e se joga frente a um bombardeio para gerar ali um evento para permitir que as tropas escapem, né? Uma mãe que prefere salvar o filho do que salvar a própria vida. Aí acho que tem um exemplo que é religioso. Peraí, deixa eu ver. Só um momentinho que eu acho. É o soldado. O industrial ou comerciante que se mata para se poupar a vergonha da falência. Aqui ele está citando exemplos do que ele vai classificar mais à frente de suicídio altruísta, que é um suicídio que se pratica em prol de uma crença, em prol de um ideal político, de uma religião ou de um conjunto de regras sociais, né? Como esse caso aqui que ele está falando da vergonha da falência, né? Em algumas culturas você tem a questão da honra, né? Quando você vê que você está perdendo a guerra, então você prefere se matar do que deixar o seu inimigo te matar, né? Então tem assim inúmeros exemplos e significados, e na verdade na introdução ele está assinalando vários desses tipos sem classificá-los, que depois ele vai classificar, né? Então, considerando, tem um exemplo que é uma pessoa que mata o rei, né? Vamos pensar um homem comum mata o rei. Ou não precisa ser um, pode ser um homem da entourage do rei, né? Aí, muito provavelmente, ele vai receber a pena capital, ele vai ser morto, né? Mas quando ele resolveu matar o rei, ele já sabia. O importante é que o rei está morto, né? De acordo com uma determinada forma de ver as coisas, né? Os atentados suicidas, né? São exemplos disso. Então tem aí várias questões. Então aí ele parte para uma primeira definição, considerando já essa questão do negativo positivo e tudo mais, né? Então ele vai dizer: suicídio é toda morte que resulta mediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Então, aí nessa fórmula, o mediato seria o negativo. E o referente ao negativo, né? E o imediato é o positivo. Então, o imediato acontece e pronto, né? E o negativo e o mediato é aquele que vai lentamente, né? A pessoa vai alimentando uma prática qualquer que ela sabe que aquilo é prejudicial, que de repente, num longo ou no médio espaço de tempo, vai acontecer alguma coisa, né? Mas aí ela, por alguma razão, continua, continua, continua, continua, né? Então, são variáveis aí, né? Dessa primeira definição, saltam duas outras características importantes que não estão nela contempladas. Primeiro, com relação à ação que é desencadeada, né? Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai avaliar, como é que o pesquisador vai lidar com a questão de que se tinha essa vítima consciência do que ela estava fazendo, né? E bom, aí a gente entra numa sinuca, né? Porque o grande problema, um grande problema da análise de um fenômeno como esse, salvo na inteligência policial das séries de TV, né, que reconstroem todo um caminho antes de um delito, né, que daí poderiam reconstruir toda essa coisa, a gente não vai ter acesso, a não ser que a pessoa. Ah, mas mesmo se a vítima deixe uma carta esclarecendo, essa carta ela pode dizer muita coisa, mas ela também pode não esclarecer grande coisa, né? Então ele vai amarrar essa questão da consciência à questão da intenção. Então, se a gente pudesse saber qual era a real intenção da pessoa, né? Quem ela almeja, o que ela almeja? O que ele está querendo dizer é que sempre tem nos suicídios um grande recado. E na opinião dele, esse recado revela as causas sociais do suicídio, que podem não estar aparentes no evento em si, né? Então, sei lá, eu vou ter um super. Eu faço isso mesmo, viu? Eu me coloco assim como agente. É um jeito de tentar explicar. Mas é um conjunto de decepções de vários níveis, né? Se a gente for pensar que poderiam explicar uma determinada ocorrência, seguramente a grande maioria delas teria motivações individuais, mas teria grandes ligações com a vida social, né? Então é por aí. O básico é que o pesquisador muito provavelmente não vai ter acesso a essas explicações, né? De jeito nenhum. Ou vão poder ser recolhidos alguns sinais e aí a coisa vai ficar mais no mundo das estatísticas do que das explicações muito pontuais. E aqui ele vai sinalizando para a definição que ele, na verdade, já publicou, né, nessa altura, que é a definição dele de fato social, da qual a gente falava na aula passada, né? Ele vai dizer o seguinte: as causas em geral do suicídio estão fora de nós, estão fora das pessoas, são exteriores a elas. Lembra aquela ideia? Quando a gente nasce, a sociedade já existe? Então é mais ou menos assim, né? As razões pelas quais eu decido renunciar e não mais pertencer estão fora de mim. Eu simplesmente elaboro de uma maneira ou de outra essas questões que são exteriores a mim, né? E decido o que fazer com isso, né? Então, essa é uma. Ao colocar que as causas estão fora de nós, né? Ele está aproximando a definição que ele vai dar para suicídio da definição dele de fato social. Formas de agir, de pensar e de sentir que são exteriores ao indivíduo e que chegam a ele na forma de coerção social. Eu vou repetir várias vezes isso só porque a coisa vai se alinhando, né? Vai se se organizando em termos conceituais e metodológicos, né? Ele vai usar então várias formas de se referir ao suicídio, e ele vai usando essas formas a partir das discussões que ele vai travando, né? Então, até aqui ele está pensando em o sujeito renuncia à existência, né? Termos mais de definição, essa a renúncia é que importa, né? Muito provavelmente se trata de um indivíduo a quem a vida não mais interessa. E aí entra a questão do arbítrio, né? Da decisão por. Porque, por exemplo, se tem uma pessoa que está com uma doença grave há anos e essa pessoa está sofrendo, sofrendo, sofrendo, ela não quer viver mais, porque ela está só sofrendo, né? Então tem ali uma situação bastante objetiva, né? O problema do suicídio é que as razões, elas nunca vão se mostrar de maneira tão objetiva como num caso como esse, né? Por isso essa ideia de pensar nessa renúncia, né? E aí ele chega, ele propõe a definição que ele vai começar a frase dizendo definitivamente. Né? Então quer dizer que ele juntou vários elementos e está propondo uma definição mais completa. Ele vai dizer: chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima. Ato em que a vítima sabia dever produzir tal resultado. Ele depois passa a fazer algumas considerações sobre a possibilidade de que os animais também praticassem suicídio. E aí ele recorre a algumas notícias sobre isso, para dizer que a vida na natureza, simplesmente, né, ela tem outras regras e que nada contribuiria a gente tentar um tipo de comparação desse tipo, né? Inclusive porque até naquela altura ele não considerava existir elementos que pudessem confirmar que os animais cometem suicídio. Eu lembrei de, ele não fala disso, mas eu lembrei de coisas que a gente ouve dizer assim, que no mundo da natureza, os bichos, quando eles estão machucados ou quando eles estão muito doentes, eles se escondem para morrer, né? Eles se escondem e se aquietam e ficam ali numa situação porque eles são, quer dizer, no mundo animal é muito viva a conta que se faz sobre a energia que se tem e a energia que não se tem, né? Que é dado pela busca dos alimentos e tudo mais, né? Então a questão da hibernação, né? Vários outros mecanismos que são controle da energia disponível para você não entrar num colapso, né? Então, quer dizer, os animais têm essa capacidade. A gente tem fome. Simplesmente, né? É o alerta, né? Daí você já resolve, tenta resolver para não ter complicação, né? E aí o exemplo dos escorpiões, né? Que ele fala, gente, não dá para. Naquela altura, eu não sei se vocês já conhecem algum estudo que comprove que em situações de perigo, que é isso que se diz, né? Os escorpiões inoculam neles mesmo o seu próprio veneno, né? Não é por uma questão de honra, né? Não se deixar matar pelo inimigo, não é isso, né? Mas por algum mecanismo. Ele falou: nossa, mas como que a gente vai pôr os bichos no laboratório para examinar suficientemente para provar que isso acontece, né? Então, eu não sei se já foi feito isso. De repente, a gente está falando de uma informação que foi produzida há 120 anos atrás, né? Então, não sei se tem alguma novidade, mas ele é totalmente cético, né? Formas pelas quais ele se refere, então, ao suicídio, né? Os termos, né? Por termo à vida. Renuncia-se à própria existência, ele fala, explicaria por que os indivíduos optariam pela renúncia suprema. Aí dar cabo de seus dias, dar cabo da própria existência. E depois, no mecanismo mais analítico, ele vai usar, no que diz respeito às probabilidades ou à exposição maior ou menor de um ou outro grupo, por exemplo, homens e mulheres, homens casados, homens solteiros, mulheres casadas, mulheres solteiras, ele vai fazer vários cruzamentos, né? E aí ele vai dizer da aptidão para o suicídio. Em alguns casos, e ele vai falar de imunidade maior ou menor ao suicídio. Então, assim, vou dar só um exemplo para já ir dando uns pequenos spoilers da história, né? Ele acha que a família. Ela é protetora do indivíduo, se ela é, claro, integradora, né? Se ela é acolhedora, então ela protegeria o indivíduo, né? E o tornaria com maior imunidade. Ele vai usar muito essa ideia no decorrer da pesquisa, né? Então, situações em que aumentam a imunidade, ou seja, simplesmente ele está querendo dizer que protegem e acolhem o indivíduo de tal forma, né, que ele se sente pertencendo ao grupo. Essa linha de abordagem dele, né? Essa é a linha de abordagem do Durkheim. Né? Então, mas ele tende a, assim, quando há uma ligação orgânica com algum grupo, né, de envolvimento maior, há um aumento dessa imunidade, né? Daí a ideia dele é a proposta dele, né, de análise da sociedade já sinaliza para um mecanismo desse tipo. Vocês lembram o que eu falei? Né? Um grande organismo vivo em que existem funções para todos os indivíduos, e assim, quando desempenha uma função específica nesse corpo social, eles vão se sentir pertencendo. Claro que isso é uma regra geral e nem sempre isso pode acontecer desse jeito, né? Então, aí sim ele vai estar pensando em termos de probabilidade. Lá, lá, lá.